coisa impressionante o corpo. Eu, durante esses 20 últimos anos, eu tenho viajado intensamente em todo lugar. E é impressionante, irmão. Tem lugares, aqui ou fora do Brasil, eu chegava, não conhecia ninguém. E, de repente, encontrava lá o irmão que tinha ido me buscar no aeroporto. E parecia que a gente se conhecia há anos. Às vezes ia para um hotel, às vezes ia até mesmo para a casa daqueles irmãos, e era como se a gente já se conhecesse há anos. Liberdade, o mesmo coração. A gente sabe que é o Espírito Santo de Deus dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um, que nos une em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. É a unidade do corpo, é a verdade, a realidade do corpo. E eu quero pedir que você abra na primeira carta de Paulo a Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios 12, 12, diz assim: assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. Olho, o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedade de línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Preste atenção, primeiro numa observação, irmão. A divisão de capítulos e versículos na Bíblia, ela nunca existiu nos originais bíblicos. A divisão entre capítulos, versículos, foi algo que a sociedade bíblica, aqueles tradutores que organizaram o texto original, fizeram para facilitar e padronizar o estudo, a busca, a identificação de um determinado versículo, de uma determinada mensagem. Mas toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente precisa ler a Bíblia sem esta noção ou sem esta separação, sem esta visão de versículos separados e capítulos que encerram ou que começam assuntos, temas diferentes. Um mesmo assunto vai sendo tratado por Deus em toda a Bíblia. Até nas genealogias nós temos um enredo perfeito, uma linha de ministração perfeita. Lemos o capítulo 12, que nesse primeiro versículo, segundo a divisão dos homens, começa com o assunto dons espirituais. Lá no 12º versículo, começa com o assunto muitos membros. E lá no iniciozinho do capítulo 13, começa com outro assunto, amor. Mas todos esses assuntos estão interligados. Deus não compôs um texto separado. Então agora eu termino o versículo 31 do capítulo 12 e encerrei o assunto. Não. Temos que entender que há um contexto. E um dos princípios da interpretação bíblica é nunca interpretarmos um versículo isoladamente. E sempre no contexto. E esse é um princípio de sabedoria para nós, inclusive em qualquer momento ou área de relacionamentos. Eu me lembro uma vez que eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa disse assim, não, mas ele disse que eu não presto. Eu disse, oh, se ele disse que eu não presto, isso é grave. Aí, quando eu fui entender, ouvindo a outra parte, o que, que tinha acontecido, a outra parte disse, não, eu disse a ele que quem faz tal coisa é um sujeito que não presta. Ah, sim, então não foi você que disse para ele que ele não presta. Não, eu disse que quem faz esse tipo de coisa que ele estava fazendo, não presta. Aí eu tive que dizer para o outro, bem, quem disse que você não presta foi você. Ele não disse que você não presta, ele disse que quem faz essas coisas que você fez, não presta. Então ele não te acusou. Mas ele tinha trazido para mim uma circunstância onde alguém do nada disse, você não presta. Oh, que coisa, que homem mau, que coração, como é que pode falar assim de você? Mas na verdade o contexto trouxe à luz do que estava acontecendo. Assim no entendimento bíblico. Muitas vezes nós vemos nos nossos relacionamentos problemas que são fruto de algo que foi extraído do contexto e agora é tratado isoladamente. Quando Deus nos mostra isso, Deus quer que a gente entenda que o reino dele é um conjunto de princípios, de ministrações, de ensinos, de diretrizes que não podem ser colocadas isoladamente. Eu não posso simplesmente pegar um versículo e usá-lo do jeito que eu quero. Então a gente pede, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. Aonde eu abri? Aí, eis meu servo, que te digo, vá adiante. Amém. Deus falou. Mas talvez no versículo seguinte, o texto continue dizendo, e se persistir assim, será a tua ruína. Se eu usar o versículo isolado, eu vou dizer, Deus falou comigo, vá adiante. Mas de repente no versículo seguinte, ou no contexto está escrito, vá adiante, persiga assim, persista assim, e você vai ver, será a sua ruína. A gente precisa ter esse entendimento quando vamos ler a Bíblia. Por isso muitos leem a Bíblia e dizem assim, é complicado, eu não entendo nada, que esquisitice. Se nós não temos um contexto de vida com o Senhor, nós não vamos entendendo o que é a plenitude de um corpo, de algo que não é apenas partes, ou partes soltas, mas um todo. É como a história daqueles três cegos, e todos três foram levados à jaula do elefante, e aí cada um encostou num pedaço, e um disse, olha, o elefante é como um rabo, comprido, fininho, cheio de pelos. Aí o outro disse, que absurdo, você não é um cego, você não sabe ver as coisas. O elefante é um tronco enorme e tem cinco partezinhas parecendo unhas, e são unhas, assim é um elefante. O terceiro disse: você é um cego, rapaz, você não enxerga direito, não é possível. O elefante é como uma mangueira grossa, comprida, e lá na ponta ainda faz uma curvazinha. Se nós não tivermos o entendimento do todo, numa discussão, numa compra, ao resolver um problema, num relacionamento, se nós não buscarmos a visão do todo, nós corremos o risco de estar brigando com um, brigando com outro, discutindo com um, discutindo com outro, e não chegarmos a lugar nenhum, e ainda continuarmos achando que nós somos os donos da verdade. O texto bíblico, ele é um corpo só. Do primeiro versículo de Gênesis até o último versículo de Apocalipse, um corpo só. E a Bíblia não é um livro comum, ela é a revelação de Jesus. A Bíblia, não apenas falando sobre essas páginas aqui, mas a Bíblia como um livro sagrado é a pessoa de Jesus, porque Jesus é a palavra, o verbo vivo. E a palavra se encarnou e habitou entre nós. E o que ficou para nós aqui é esse texto sagrado, que é a revelação de Jesus, que é o corpo de Jesus, que é a vida de Jesus, que é a pessoa de Jesus. E isso não pode ser estudado por partes. Eu preciso ter o entendimento completo. Por esse mesmo motivo, muitas pessoas sofrem. São pessoas que às vezes vem a um culto, vem a dois cultos, vem a três cultos, vem a quatro cultos, na hora em que as coisas começam a melhorar, ufa, estou começando, ele, chum, some. Recebeu partes de um todo. E aquela parte de um todo já trouxe vitórias, alegrias, bênçãos, edificação, mas não pode parar naquela parte só, tem que continuar, porque é um corpo inteiro. Eu preciso ir conhecendo todo o restante desse corpo, que é Jesus, que são os seus ensinos, seus princípios, para que eu vá bem em todas as áreas da minha vida. Por isso nós perseveramos, conforme diz Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer. Não parem, continue conhecendo, porque é um todo, é um corpo que precisa ser estudado.